Carlos 46, controle agora 119, décima 8, por 10. 198, obrigado, bom dia, motor. Ligou no 8197, bom dia para sua amiga Zion. 8197, contato radar, contato 360, direto Lida. Direto Lida 360, gol no 8197. 60, copia? Sim, mas pronto, cópia. Tá 3399, dá autorizado para Guarulhos, nível de voo 360. Pela Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto Trive. Decola da cabeceira 10 com curva à direita, subida da El, Leda, Bride. O transponder é o 5042 e o controle em 119, decimal 8. Cotege. Guarulhos aprovado, 360 pela Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto Trive. Decola da cabeceira 10 vai curva à direita, da El, Leda, Bride. O transponder 5042, o controle Salvador 119, decimal 80, é o tanque 3399, posição 062. 3399, correto o cotejamento. É, por gentileza, apareceu aqui no meu sistema que a aeronave não é homologada para voar em espaço RVSM. O senhor confere a informação? Negativo, é homologada sim, 399. Ok, ciente. Aqui. 18, 17, 125, 1. Recife 251, obrigado, bom dia. Bom dia. Solo Tan 3399, posição 0612, para o pushback, acionamento está pronto. Autorizado, chame táxi, o altímetro no 0 no 0. 1 no 0 no 0, chamada táxi, 3399. Quatro horas, Galeão 143, tá livre o táxi via parte 1, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10, o altímetro permanece 1010, quando pronto a torre 1895, tenha uma boa noite. Ajuste para a cabeceira no zero, pronto para decolar. Em ar e mantém somente, estou com a viatura da Infero setor no serviço, ela vai ser orientada a liberar a pista, que é aliás e mantém somente. Mantém cabeceira no zero, 399, pista liberada, linha de decolar, 50 graus, 4 nós. 3399, chame de Recife, 12519. Thank you. Eco São Paulo, aguarde um minuto para a COP, já temos autorização. Passou esse indicativo aí na nova formação, só 800.011. Autorizado então São Paulo Congonhas, 360 via posição Bridge, Upper Zulu 16, Belo Horizonte, Trive, restante conforme rota. Decolagem pista 10, mantém a reta até cruzar 2 mil pés da terceira milha, curva direita da El Leda, Leda, posição Bridge, 19.8 controle, turra 18.95, acione 5055. É 19.8 e 18.95. Portão 4, chama pro táxi.